Essa história de beijo inesperado deixa marcas e dá tanto rolo. Aquele beijo inesperado, quase que roubado, foi o culpado por tanto amor. Naquela noite eu estava decidida, ninguém mais em minha vida. E de repente você chegou, me chamou para dançar, oh, oh, oh. Começou a me abraçar. E aquele beijo inesperado deixou-me alucinada, querendo teu amor. Cadê você que não sai do pensamento? Cadê você que eu não esqueço? Só um momento. Cadê você pra devolver aquele beijo? Cadê você pra matar os meus desejos? Cadê você que não sai do pensamento? Cadê você que eu não esqueço? Só um momento.